Criado para acolher mulheres que desejam entregar seus respectivos filhos recém-nascidos para adoção e transformar histórias de vidas, o programa Marianas, criado em Sete Lagoas, na região central do estado, completou 2 anos no último dia 6 de novembro. Além do Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas, participam do programa a Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, Vara da Criança e Adolescente e Hospital Nossa Senhora das Graças. A servidora do MPMG, Cristiana Gonçalves dos Santos Guzmão, fala do surgimento do projeto e quantas mulheres foram atendidas desde então. O Programa Marianas, que é o programa de acolhida de mulheres de Sete Lagoas que desejam entregar sua criança recém-nascida para adoção, ele surgiu em 2019 a partir da demanda de 4 mulheres que entre os meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019 procuraram a 10ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas manifestando o desejo de entregar sua criança em gestação para adoção, com amparo na Lei 8.069, de 90, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir desta demanda, então, a Promotoria de Sete Lagoas instaurou um procedimento administrativo para apurar a existência ou não no município de Sete Lagoas de políticas públicas voltadas à mulher interessada em exercer o seu direito previsto nos artigos 13 e 19A da Lei 8.069. Dada a inexistência de políticas públicas e também de protocolos de atendimento ou fluxo de encaminhamento dessa mulher, foi criado um grupo de trabalho interinstitucional. Esse grupo, ele se reuniu durante os meses de abril a novembro de 2019, durante 22 vezes, para se preparar, para estudar, para discutir o tema, né? E principalmente porque ele envolvia um direito que, inclusive no meio jurídico, ele era pouquíssimo conhecido. Então, quanto mais para as mulheres, né, que não são da área, desejarem exercer efetivamente o direito. E ao celebrar os 2 anos de lançamento do programa, nós podemos festejar, né, 10 casos de mulheres que foram atendidas na Vara da Infância e da Juventude e pôde lá expressar o seu desejo de entregar espontaneamente, nos termos da lei, sua criança para uma outra família. Sendo que desses casos, 9 foram encaminhados por órgãos da rede de acolhida, né, que é Conselho Tutelar, Ministério Público, a Maternidade e o Serviço de Estratégia de Saúde da Família, tendo apenas uma mulher procurado diretamente a Vara da Infância e da Juventude. E dos casos concluídos até então, 4 mulheres mantiveram a intenção de entregar a criança após o seu nascimento. O que ocorreu em observância, né, à lei e ao Sistema Nacional de Adoção, e 5 desistiram da entrega e ficaram com seus filhos, sendo que um caso ainda está em andamento. O promotor de justiça Luiz Gustavo Carvalho Soares, da 10ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas, fala da capacitação dos profissionais envolvidos com o programa, respaldo jurídico e acompanhamento das mulheres acolhidas. O programa Marianas alcançou muitos dos objetivos traçados, mas tem um longo caminho a percorrer. Foi possível a capacitação de dezenas de profissionais diretamente relacionados ao atendimento de gestantes, o que permitiu que as mulheres pudessem fazer a entrega legal de uma forma bem acompanhada e orientada. Além da capacitação de profissionais, o programa Marianas tem realizado uma ampla divulgação do direito de entrega em meios de comunicação e mídias sociais, com resposta positiva da sociedade. A Lei 13.509 de 2017, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, deu amparo jurídico para as mulheres gestantes que desejam entregar os filhos para adoção. Além da possibilidade de sigilo, quando solicitado, as gestantes recebem acompanhamento psicológico durante a gravidez, o que permite uma escolha consciente e tranquila sobre a entrega logo após o nascimento da criança. É importante dizer que o acompanhamento realizado não procura direcionar a decisão da gestante e, nos casos acompanhados até o momento, podemos perceber que, ao final, algumas mulheres mantiveram interesse em realizar a entrega da criança para adoção, enquanto outras resolveram criar os filhos.